Tenho feito muitas horas extras. Querida Julie, entristece-me que seu trabalho tenha se tornado tão exasperante. E imagino que esse clima de início de primavera o torne, por contraste, ainda mais desagradável. É óbvio que o trabalho tem estado muito em seus pensamentos e compreendo o quanto você deve sofrer quando chega em casa exausta, após longas horas no escritório e se dá conta de que ainda é preciso fazer compras e que depois é preciso cozinhar, lavar a louça e fazer todas as demais tarefas domésticas. Torna-se fácil esquecer que a refeição que você faz em companhia de Michael é um dos momentos mais importantes do seu dia. Não é de surpreender que tenha chegado em casa algumas noites atrás, desejado apenas engolir um sanduíche sozinha e relaxar. Sem dúvida, é difícil transmitir a Michael a impressão de que você está feliz por estar com ele, quando na verdade está exausta, arrasada pela correria da vida profissional. É uma batalha diária para um marido ou esposa que trabalha fora manter o casamento no centro de sua vida. Mesmo que, em teoria, você saiba muito bem que esse seria o correto, acaba falhando na prática por conta das demandas incessantes do trabalho. Sempre haverá emergências no trabalho, ocasiões em que se exigirá que você dê mais do que o estritamente necessário. Em tais ocasiões, é muito difícil não descuidar dos assuntos do lar. Por outro lado, se o seu coração não se distanciar do casamento, não demorará para que os colegas, sem o mesmo senso de prioridades que você, a ultrapassem, pois estarão dispostos a sacrificar suas vidas pessoais pelo trabalho. É evidente que eles têm o coração e a alma na vida profissional, não na família. Sua profissão é seu Deus. Sempre coloquei meu casamento em primeiríssimo lugar, mas as consequências disso para minha carreira foram enormes. Sempre me diziam que uma maior dedicação à faculdade, o que normalmente significava participar de alguma tediosa função administrativa, aumentaria minhas chances de promoção. Eu era uma mulher com uma carreira profissional e colocava meu marido em primeiro lugar. Mas não era fácil. No entanto, olhando para trás hoje, vejo que dar prioridade ao meu casamento foi a melhor coisa que podia ter feito. Não estou aconselhando você a descuidar do seu trabalho, longe disso. Quando estiver no escritório, seu tema deve ser cumprir suas devidas tarefas com toda a sua concentração e todo o seu talento. Estou, na verdade, discutindo a questão que levantei em minha carta do mês passado. O trabalho deve ser o centro da sua vida? Deve ter precedência sobre o casamento na sua lista de prioridades? Sem fixar a resposta com muita firmeza em sua mente, será difícil, dia após dia, manter suas prioridades. Conheço algumas mulheres que resolveram esse problema, abandonando o sonho de ter uma carreira de sucesso e se dedicando integralmente às suas famílias. Hoje, ao olhar para trás, elas não se arrependem da escolha que fizeram. Quando a tensão entre as responsabilidades profissionais e os deveres familiares cresceu muito, elas tiveram a sabedoria de sacrificar seus empregos em prol de sua vocação para a família. Como é belo ver um marido profundamente dedicado à sua esposa, que reconhece que ela, sim, é a grande bênção de sua vida. Como é belo ver filhos que amam e respeitam seus pais e dão admirável continuidade aos seus talentos. Essa é a grande recompensa de casais que descobrem que o amor é a maior de todas as vocações. Em um de seus últimos livros, Michael Muggeridge expressou tal ideia com exatidão. Nessa vida, não aprendi nada além de que o amor é a única real felicidade e que não se pode obtê-la recebendo, mas dando. Com carinho, Lily.